Aí. Portal do Arrocha. Eu quero ver você subir e descer. Eu quero ver você subir e descer. Eu quero ver você subir e descer. Eu quero ver você subir e descer. Chão, chão, chão, chão, chão, batendo a bunda no chão. Pipoca, boneco. Deu pra correr na cacetinha, rapaz.